Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 8 de janeiro de 2023, uma manhã fria nesse verão brasileiro, uma coisa atípica. Eu estava até comentando, nunca passei por um verão tão frio, mas muito agradável para a gente fazer esse nosso trabalho, esse nosso estudo. E começamos o estudo com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, criando essa atmosfera de fraternidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos, em sintonia com Jesus, fazer o melhor no dia de hoje. Bom dia, Geraldo. Isso é o mais importante, Luiz, é essa sintonia com Jesus que possibilita façamos um trabalho mais adequado. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Luiz, meu amigo Geraldo, bom dia a quem está em casa nos ouvindo. Já estamos com 12 pessoas nos acompanhando, agora mais uns minutinhos vai entrando mais gente. Então, que a gente tenha um programa maravilhoso realmente, Geraldo. Esse ano que passou e esse comecinho de ano está atípico a questão do frio e do calor, né? A gente não está tendo calor, está tendo uma temperatura agradável quase todo dia, né? Sim, sim. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título, do próprio título que o Kardec, o subtítulo que o Kardec colocou no livro A Gênese, que é a nossa coluna mestra, a partir do qual a gente faz os nossos comentários aqui. E o programa de hoje tem o título de Perseguição dos Apóstolos. E muitas vezes a gente fica pensando, por que razão os apóstolos de Jesus seriam perseguidos se eles só faziam o bem, se eles exerciam a caridade, se eles, de uma certa forma, procuravam seguir os ensinamentos de Jesus, por que eles seriam perseguidos? Porque eles exemplificavam a fé. E foi baseado nisso que eu acabei abrindo, meio por acaso, o livro Caminho, Verdade e Vida. E li um capítulo lá, o capítulo 23, que é Viver pela Fé, e tirei algumas frases desse livro e compus essa pequena introdução que eu passo a ler para todos vocês. Na epístola de Paulo de Tarso aos Romanos, ele afirma, Paulo afirma, mas o justo viverá pela fé, fecha aspas. E Emmanuel nos ensina que nem sempre vemos o ritualista aliado ao bom homem. Na sequência nos traz Emmanuel, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da vida. E eu escrevi, viver pela fé é fazer da fidelidade um ato contínuo, de modo invariável. Esse é o perfil que devemos buscar todos os dias, seja no lar ou seja em sociedade. Mesmo reconhecendo nossa precariedade moral, devemos acreditar que um dia seremos o filho pródigo que ressurge nos caminhos da vida para se entregar ao Pai, que lhe espera feliz com os braços abertos. Então, essa foi uma pequena introdução que, acredito, comece a fazer algum nexo com o que vamos estudar no dia de hoje. Muito bem, meus amigos. O primeiro bloco do programa é o estudo do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva. E ontem acabei selecionando um capítulo. Oi, Geraldo. Diga. Primeiro, vamos chamar a nossa querida Terezinha para preparar nosso ambiente. Como é que você me esquece disso, Geraldo? Oh, meu Deus do céu. Isso daí chama-se falso hábito. Vamos ouvir a Terezinha Oliveira na prece súplica, que é maravilhosa. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Meus amigos, deixa eu confessar a vocês, para mim a música exerce um bem tão grande, ainda mais essas músicas, que esse bloco que o Wilson fez com tanto carinho da Súplica da Terezinha, a música para mim é um elemento de contato com o divino, mas maravilhoso mesmo. Muito bem, nessas condições estamos melhor para começarmos o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E selecionamos o capítulo 47, O Povo e o Evangelho. E o título de hoje são A Perseguição dos Apóstolos. Observem a sintonia entre uma lição e a outra. Emmanuel seleciona uma frase registrada no Evangelho de Lucas, escrita assim: e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. E o Emmanuel, interpretando essa frase, assim escreveu: a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde, surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade que em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio quando sem luz da missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. a claridade do mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Luiz. As mensagens de Emmanuel sempre são maravilhosas. Essa aqui é maravilhosa ao cubo. Realmente, essa mensagem, como esclarecimento, inclusive, do cristianismo, ela é fantástica. Ela traz, assim, informações, assim, impressionantes. E isso que acontecia com os cristãos na época de Jesus, e ele coloca, né, que de todos os tempos, se dá exatamente porque o cristianismo, ele ilumina, ele dá à nossa consciência uma razão. Você veja quantos países aí que estão queimando igrejas, né? Estão acontecendo tudo. É tudo natural. Todo mundo que quer dominar é avesso ao cristianismo. E eles, porque não conhecem a fundo o espiritismo. Porque hoje o espiritismo talvez seja uma das poucas religiões que estão iluminando como o cristianismo dos primeiros tempos. E você veja o que aconteceu no ano 300. Por que o povo se achega a Jesus? Por que o povo é atraído para Jesus? Ele coloca aqui poderoso magnetismo da virtude e do amor. Jesus atrai, o cristianismo deveria atrair sempre pela virtude e pelo amor. E no ano 300, quando os imperadores se tornaram cristãos, eles acharam uma maneira mais fácil, mais eficiente, mais produtiva, por decreto. E aí foi a derrocada do cristianismo que nós conhecemos. E nós... Ele chama atenção aqui a respeito do sacerdócio. O que que as religiões fizeram por faltar a inspiração, como falava o padre Germano? Elas criaram os rituais. Então, hoje, o cristianismo já devia estar muito mais avançado nessa tarefa de iluminação da população, mas ainda está muito carente em função do desvio que a igreja fez ao cristianismo nascente. A igreja ela destoou o cristianismo. Então ficamos aí séculos e séculos como os pagãos faziam, rituais, formalidades, quando nós deveríamos esclarecer. E hoje o cristianismo representado na sua essência pelo espiritismo, olha a responsabilidade que nos cabe. Veja a responsabilidade que o espiritismo tem. Você vê, você observa nos centros espíritas, quando as pessoas adentram ao centro espírita e elas são atendidas nas suas necessidades prementes, que geralmente é a dor, e a dor passa, e elas começam a se inteirar do cristianismo através dos livros espíritas, elas se encantam. Você hoje encontra dentro do espiritismo esse fenômeno ainda. As pessoas se impressionando com a mensagem. com esse cristianismo que Jesus trouxe, o povo soube identificar, tanto assim é que nunca, né, deixou de se magnetizar por ele, e, no entanto, os sacerdotes conseguiram derrubar a maior eficiência que tinha o Espiritismo. E isso se dá exatamente porque o cristianismo, ele não impunha nada goela abaixo. Ele persuadia através da argumentação. E o povo, através da persuasão, o povo nunca quis nada mais. Ele quer exatamente isso que o cristianismo oferece, que é a imortalidade e o amor. É isso que o povo deseja, e Jesus oferece isso. E oferece isso através do seu evangelho, que nos cabe a responsabilidade de transmitir. Então, nós devemos refletir muito sobre essa lição, porque a principal tarefa nossa é trazer a consolação e pregar a imortalidade. Porque foi sempre isso que imantou o povo em torno do Evangelho de Jesus. É isso aí, Geraldo. É muito interessante, Luiz, você destacar esse aspecto histórico do cristianismo, dizendo a semelhança entre a de hoje e os primeiros tempos do cristianismo, e o intuito de esclarecer, de iluminar a mente humana, sem a ritualística, sem a liturgia, que seriam secundárias. E o Espiritismo é a essência que tenta falar ao coração humano. Geraldo, eu só esqueci de mencionar uma coisa, que você veja que o Emmanuel fala de velhos e crianças. Por que ele não falou de adulto? Porque o velho e a criança, eles não encontraram ainda essa motivação para a matéria. A criança está ainda naquela inocência. E o velho ultrapassou a ilusão. E nós adultos ainda estamos iludidos com os cargos materiais. É bens, posições sociais, poder. E Emmanuel mostra isso. Velhos e crianças. Então, nós, adultos, temos que tomar muito cuidado, porque normalmente é a fase de nossa existência que nós nos desviamos do cristianismo. Luiz, que interessante a sua frase. A criança pela pureza, pela ingenuidade, o adulto, o idoso, porque já perdeu as suas ilusões. Então, eles ficam numa situação de uma melhor assimilação, de um entendimento da verdade divina. Puxa vida, muito bom isso. Alan, o que, que você gostaria de nos falar sobre o povo e o Evangelho? Eu acredito que, assim, o processo, ele se perde na fase adulta por ainda uma certa incapacidade nossa em educar as crianças. Nós educamos as crianças muito para uma competição, para ser o melhor, para chegar em primeiro. Então, nós valorizamos muito o orgulho e o egoísmo em cada criança que a gente educa, no modo geral. Se é uma pessoa muito pobre, educamos para sobrevivência. Então, você tem que lutar pela vida, né? É normal você escutar e encontrar com o pessoal e como que vai sua luta, né? Como se fosse uma luta, uma luta diária. Mas a vida não precisa ser seguida dessa forma, não precisa educar dessa maneira, né? E acho que a grande falha que a gente ainda comete é ao educar as crianças, né? Porque daí nós, né, que fomos um dia crianças, chegamos na fase adulta contaminados por essa competição, por essa necessidade material, por essa necessidade de dominar e conquistar o mundo, né? E aí a gente deixa aflorar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e ele só vai se acalmar na velhice, porque daí a gente já não tem forças físicas para fazer a mesma luta, vamos usar a mesma palavra que eu usei aí, para não empreender a mesma trajetória que foi traçada até aquele momento. Então, o ser humano no mundo precisa ser educado. Muitas vezes a gente já falou assim, puxa vida, se o espiritismo é bom para você, por que não é bom para o seu filho? Por que não é bom para a sua... Sabe? Então, leva a criança para a evangelização, leva o adolescente para o centro espírita. Ah, mas quando ele quiser, ele escolhe. Não, não. É erro de educação isso. Não tem que esperar ele escolher. Se é bom, se você tem essa convicção para você, por que não vai ser para o seu filho? Eu imagino assim, qualquer local que eu frequento, eu imagino, eu poderia trazer minha filha aqui? Se eu tivesse vergonha de levar minha filha lá, é porque não é bom para mim frequentar também. Ué, então, eu procuro analisar o que é bom para mim, o que seria bom para minha mulher, para minha filha, para todo mundo. Né? Então, por que fugir da educação do espírito? Né? Por que esperar a criatura chegar numa fase adulta para buscar o espiritismo? E a gente fala que normalmente busca-se o espiritismo pelo amor e pela dor, né? O amor é justamente você sendo conduzido na evangelização lá de cedo para dentro do espiritismo. A dor é a percepção da falha, do orgulho e do egoísmo na sua vida e que com eles você não conseguiu ir muito longe. E aí você tem que buscar um centro espírita para buscar luz para essa dor, por esse orgulho, por esse egoísmo que você está vivendo. Então, veja que ele deixa claro que na época do mestre já tinha hostilidades contra a iluminação cristã. Veja que palavra interessante, né? Iluminação cristã. O iluminismo foi um movimento que nós desenvolvemos aí século XVI, XVII. Mas no texto Emmanuel cita o mesmo termo, iluminação do cristianismo. Infelizmente, as pessoas estão muito distantes de conhecer o cristianismo na sua essência. Vivem muito por aparência. Aqueles que vão para a religião, seja ela qual for, vivem mais para mostrar para o outro que vai para a religião do que para deixar a religião transformá-lo, fazê-lo melhor na sua moral, no seu comportamento pessoal. Então, é natural que a gente esteja distante ainda do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da vida do Cristo, que ele nos mostra a verdadeira essência em amar uns aos outros e nos aponta a vida imortal do Espírito. Agora, para a gente encontrar isso no cristianismo, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para buscar esse conhecimento e permitir que ele nos ilumine, para que a gente, na nossa vivência diária, possa iluminar aqueles que estão na nossa volta. É isso aí, Geraldo. Quando eu abri esse capítulo ontem, como disse o Luiz, eu gostei muito do capítulo. Porque quando o Emmanuel fala o povo e o evangelho, que povo que é esse? Estamos num mundo de provas e expiações, e eu imagino que o Emmanuel, por ser um escritor, um grande escritor, um grande professor, ele se dirigia a todo o povo, mas principalmente à média do povo mundial. A média do povo mundial gravita para Jesus. E quando ele fala gravita, o que é gravitar? A primeira imagem que me veio foi da Lua gravitando em torno da Terra e o Sol e a Terra gravitando em torno do Sol. O que é essa gravitação? É uma atração a que o planeta ou satélite é submetido de tal modo que ele não consegue se desfazer disso. Então, essa gravitação do povo em torno de Jesus é que foi criado um vínculo que nós desconhecemos como tudo isso se processou do povo gravitar em torno de Jesus. Jesus sendo o governador espiritual da Terra, qualquer espírito que vier ao planeta Terra, de alguma forma, entra nessa condição de gravitação em torno de Jesus. Então, quando Emmanuel diz que o povo gravita, tende a escutá-lo, é uma sensibilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo. O povo já escutou menos, hoje escuta mais. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas não é. Mas ele ainda gravita, esse é o aspecto positivo, em torno de Jesus. Esse é o primeiro aspecto do comentário. O segundo aspecto, por que as pessoas vão na escola? Elas vão na escola porque existem professores. E os professores são pessoas capacitadas e habilitadas a transmitir um ensinamento. O Emmanuel, quando escreve essa coleção Fonte Viva, ele adota a postura de um professor. Ele está instruindo todos aqueles que vão estudar nessa escola. Então, o professor, ele tem uma instrução muito maior que a sua. E como disse o Luiz, se você ler com cuidado esse capítulo, você vai descobrir conceitos maravilhosos. Então, num primeiro momento, é melhor que você entre na do professor, comece a raciocinar como ele está te ensinando, até que um dia você consiga caminhar sozinho. E quem sabe lá na frente, você, além da instrução, você se identifica pelo sentimento. Então, esse o povo em Jesus é um destino inevitável. O povo vai se aproximar de Jesus. No entanto, os obstáculos são as instituições que nós mesmos criamos na Terra. A gente determina regras, leis, liturgia, ritualística, porque é a nossa necessidade, é a nossa comodidade. Mas, na realidade, isso não seria necessário. A gente faz isso por uma questão de orgulho, de vaidade, o que a gente acha que é mais fácil. Mas, na realidade, a gente acaba dando mais atenção à personalidade transitória do que ao espírito imortal. Só para finalizar, eu tenho por hábito, no grupo espírita que eu frequento, de sempre dividir com os meus amigos que o ideal seria, ao longo de um dia, você agir mais como espírito imortal e menos com a personalidade transitória. Eu acho que talvez esse seja um primeiro passo para entender melhor Jesus. Muito bem. Ô, Geraldo. Diga. Eu lembrei aqui do Livro dos Espíritos. Sim. Na resposta 1009 do Livro dos Espíritos, tem uma frase que Paulo responde a Kardec, Paulo de Tarso, e ele fala na resposta: gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Olha que interessante. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Então, a gente gravita em volta de Deus, né, em torno de Deus, como uma força atrativa, porque assim, a gravidade que mantém os astros, né, no seu lugar, é devido às forças de atração e repulsão que um corpo celeste opera no outro. E essa atração e repulsão gera, de acordo com as proximidades dos corpos, uma gravidade diferente. Tanto é que, se você vai na Lua, a gravidade é muito diferente da Terra. Você lá na Lua está leve, né? Você é bem menos pesado. Então, quem quer fazer dieta é só ir para a Lua, que vai ficar leve lá, está tranquilo. É mais leve lá. É. Mas todos esses corpos celestes, eles gravitam em torno de Deus. E nós também devemos gravitar em torno de Deus, né? Essas leis de atração e repulsão têm que ser desenvolvidas em nós. E aí, voltando à frase do Paulo, gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. A gente tem que parar de disputar que Deus que está certo, que Deus que está errado. Sim, há um sim. Único Deus para todos. Cada um escolheu um caminho, mas nós vamos um dia nos equilibrar nessa unidade. E o que fica interessante nesse destaque que você fez dessa frase de Paulo é a riqueza do Livro dos Espíritos. Por mais que você tenha lido, estudado, de repente o Alan, o Luiz, ele lembra de uma frase, você fala, poxa, eu não lembro dessa frase. E isso eu já li não sei quantas vezes, mas é a riqueza do volume, né? E o Emmanuel, ele define essas duas forças gravitacionais, a virtude e o amor. Sim. Que coisa linda. Muito bom, Luiz. A virtude e o amor. Muito bem, meus amigos. 10:02. Vamos começar o segundo bloco, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kai Van Schuttel. E hoje, o capítulo é o capítulo 32, Estrada Triunfal em Jerusalém. Sempre falamos isso. Você que está nos ouvindo, compre esse livro. É muito interessante como você adquire conhecimento da visão espírita do Evangelho. Do Caibá é fantástico. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é curioso que o Caibá, ele sempre coloca dois textos, três textos semelhantes dos Evangelhos. Lucas, Marcos, Mateus, eventualmente João. E as três colocações são três colocações muito parecidas. Então, eu vou ler apenas a primeira, que é a de Lucas, e depois eu passo o final, que ele destaca um aspecto do Evangelho de João e depois do Velho Testamento de Zacarias. Então, eu vou ler esse texto inicial, o primeiro, que está no Evangelho de Lucas, do Caibá, assim reproduzido. Abre aspas. Ao aproximar-se de Betvagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está de fronte de vós, e ao entrar ali achareis preso um jumentinho que nunca foi montado. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o desprendeis? Respondereis assim, o Senhor precisa dele. Partiram os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera Jesus. Enquanto desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes os seus donos, por que desprendeis o jumentinho? Responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando as suas capas sobre o jumentinho, fizeram-no montar. Enquanto ele caminhava, muitos estendiam suas capas na estrada, e quando ele ia já chegado à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou jubilosa a louvar a Deus em altas vozes por todos os milagres que tinha visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Um texto semelhante depois do Evangelho de Marcos, um texto semelhante depois do Evangelho de Mateus. E agora eu passo a leitura final do texto agora do Evangelho de João, que é como se fosse a sequência dessa história. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíam ao seu encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. Jesus tinha achado um jumentinho e montara nele, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. E os discípulos, a princípio, não compreenderam tudo isto. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito a respeito dele e de que assim lhe fizeram. E agora o Caibá, ele pega um texto do Velho Testamento, do livro de Zacarias, quando ele fala o seguinte, alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre uma jumenta e sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Também o arco de guerra será destruído, e ele falará de paz às nações, e o teu domínio se estenderá de um mar até o outro mar, e desde os rios até as extremidades da terra. Fecha aspas. Esse texto que eu li são textos dos evangelhos e também do Velho Testamento. E agora eu passo a palavra ao Luiz para falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Parabéns àqueles que adquiriram o livro do Caibar, né? Porque essa lição de hoje, o Caibar faz um comentário de umas 6 páginas. E é um comentário profundo a respeito desse assunto, né? Então, realmente, quem quer estudar a doutrina dos Espíritos tem que nos acompanhar com o livro do Caibar nas mãos. Porque aí realmente vai aprofundar o assunto em toda a sua extensão. Realmente, esse texto, né, a igreja hoje comemora isso como o Domingo de Ramos. Então, transformou isso num ritual, né? E o Caibar nos mostra aí todo o significado de tudo isso que aconteceu. E parabéns, Geraldo. Mais uma vez, os textos se correlacionam, né? Sim. Por que um jumentinho? Porque, normalmente, né, os jumentos, depois de domados, eles são montados. Mas o jumentinho, ele não foi domado. Jesus montou nele porque ele permitiu. E aí você fala do povo, né? A lição anterior, do povo que se aproxima de Jesus por causa do conteúdo do seu evangelho. Então você vê que significado fantástico. Como esclarece, como vem trazer luz sobre o evangelho de Jesus. Então, eu estou escutando aqui uns sons aqui, será que é algum problema meu ou não? Meu não. Tá. Qualquer coisa eu vou desligar e volto, tá? Pode ser seu, mas... porque aqui não tem sono. Tá. Na realidade, o evangelho de Jesus nos persuade de que realmente é a melhor coisa, né? E Caibar aí finaliza, que o apóstolo Paulo, né? Ele finaliza lá dizendo assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nos elucidando que só através do entendimento da vida de Jesus, o conhecimento do seu evangelho, a interpretação de todos os símbolos dessas passagens, é que nós vamos nos convencer realmente de que o evangelho liberta. E só através da libertação do evangelho é que nós chegaremos àquilo que a doutrina espírita preconiza, que é o planeta de regeneração. É através dessa transformação individual que nós chegaremos àquele estágio. Por isso que governantes, pessoas que querem nos dominar e perseguiram o evangelho ao longo de toda a história, não querem a divulgação do evangelho. Quando nós percebermos que o evangelho é um empecilho e estão querendo afastá-lo, aí nós temos um indício perfeito de alguém que não deve comandar os nossos destinos. Nós jamais deveremos aceitar, né, a supremacia de qualquer criatura que tente afastar o evangelho do povo. Porque o evangelho esclarece. E o evangelho, ao mesmo tempo que esclarece, ele nos impede de sermos ludibriados por fantasias, por promessas, por coisas fúteis, né? Que querem nos domesticar. E Jesus nunca quis domesticar nada. Ele sempre, pura e simplesmente, nos orientou. E você vê que uma das coisas mais sublimes que o Espiritismo até hoje ele respeita é a questão do livre-arbítrio. Se houvesse um dogma na doutrina espírita, seria o livre-arbítrio. Porque realmente, só através do livre-arbítrio é que nós conseguimos evoluir, crescer e nos expandir. Eu já comentei várias vezes aqui nesse programa. A nossa administração nacional teve um mérito quando implantou aquele plano real, porque foi um plano que foi implantado ao longo de um ano seguido. Durante um ano, eles ficaram diariamente mudando o real para o RV. E aí, quando chegou no final do ano, eles mudaram definitivamente. Então, você vê, com esse plano, eles conseguiram estabilizar a moeda durante um longo tempo, sem surpresas, sem golpe, sem intempestividade. Uma coisa premeditada, calculada e dada em doses homeopáticas. Então, nós, como em qualquer coisa que a gente venha a comandar, nós não podemos abrir mão disso. Liberdade, muita clareza, né? Transparência naquilo que a gente faz. Porque fora disso não se implementa nada. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Como você disse, os evangelhos citados e reproduzidos aqui são maravilhosos. Mas os comentários do Caibá são excepcionais, né? Alan, o que você tem a dizer sobre a entrada triunfal em Jerusalém? Eu ia salientar, né, a entrada dele de jumento. O Luiz comentou alguma coisa, mas o Caibar, ele comenta aqui no texto, ele valoriza assim, ó. Peraí um pouquinho. Ó, os grandes doutores que impunham leis cavalgavam corcéis árabes e de valor. Jesus, dando cumprimento às profecias, fez-se transportar por um desvalorizado jumento que tomou emprestado. Desvalorizado porque, assim, ele nunca havia sido montado, era um jumentinho ali, né? Estava junto com a sua jumenta ali, com a mãe, provavelmente, ali, né? E ele era um jumento ainda desvalorizado, não se dava valor a esse jumento. Mas esse jumento desvalorizado em contrário ao que os poderosos usavam, que era corcéis. Lembra quando, no Paulo Estevam, Paulo indo visitar Abigail, vai numa biga puxada por dois corcéis brancos, né? Então, assim, o costume da época, vamos falar assim, a Ferrari da época era o corcel, né? Era o corcel branco. E Jesus entrou numa Brasília amarela ali, né? Ele entrou. Ele foi com um carrinho simples, um fusquinha ali, como o Luiz gosta ali, entrou com um fusquinha, né? Ele falou assim: gente, eu estou chegando aqui na simplicidade, né? Por quê? Porque ele queria, eu acredito eu, né? Quem sou eu aqui para interpretar o que ele queria, mas ele, eu acredito que ele desejava, com aquele movimento, mostrar a simplicidade que ele era, que ele agia, para as pessoas perceberem a grandeza daquele ser humilde que ele era. Né? Então, ele não precisava de pompas para mostrar quem ele era. Ele precisava de simplicidade. E, por toda a vida dele, nós vamos vê-lo cumprir as profecias dos salmos, né, dos textos bíblicos, para dar também àqueles mais crentes a possibilidade de continuar acreditando naqueles textos e aceitar que ele era o Messias enviado por Deus. Então, teve toda uma simbologia essa entrada do jumento. Não é uma simbologia pequena, não. É uma simbologia que a gente precisa deixar vir à tona com muita clareza, porque a simplicidade dos movimentos de Jesus sempre foram e são para nós a essência do Evangelho. Então, o Evangelho ele é simples, ele fala de amor, ele não é complexo. Então, Jesus, para ele deixar clara a mensagem, em todos os seus movimentos, também tinha que ser simples. É isso aí, Geraldo. É interessante, Alan, que você, Luiz, destaque isso, né? O cavalo, em geral, ele era utilizado pelas pessoas mais ricas e os jumentos pelas pessoas mais pobres. Aí é a primeira lição. Por isso que o Carvalho descreve como a entrada triunfal, triunfal segundo o espírito, não segundo a carne. E no final, o Carvalho, mais uma vez inspirado, ele fala uma coisa que uma vez eu já dividi aqui com vocês. Quando você está ao lado dessas grandes personalidades, mesmo que sejam personalidades terrenas, personalidades da medicina, são pessoas que têm muito a dar, são pessoas muito sábias, de grande conhecimento. Você, ao lado desses grandes professores de medicina, tudo o que eles falam serve. É espetacular. Imagina você estar ao lado de um missionário divino. Então, olha que interessante o que o Carvalho fala aqui. A escolha do burro, abre aspas, não montado, foi mais uma lição alegórica de Jesus. Quer dizer, ele aproveitou essa situação para dar uma lição, para significar que, abre aspas, os burros não montados, ou seja, expulsos, cedem mais ao jugo suave e ao fardo leve. Então, observem que o Caibá, ele acabou enxergando uma coisa que, em geral, passa despercebido. Então, tudo que um grande mestre como Jesus, com a personalidade sublime de Jesus faz, ali tem um ensinamento. O que falta a gente é perceber nas entrelinhas, nos pequenos gestos, a lição divina que ele é portador. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não? Não, tudo bem. Muito bem, são 10 horas e 19 minutos e agora nós vamos passar diretamente ao livro A Gênese, que é o estudo maior do nosso trabalho de hoje, que o livro A Gênese foi feito por Kardec em 1868, e estamos no capítulo A Perseguição dos Apóstolos. E antes que eu passe diretamente às perguntas, é interessante que eu faça uma pequena leitura aqui dos textos evangélicos, para que você, ouvinte, possa se situar também. Uma leitura de um minuto, não mais que isso. Então, o Kardec ele seleciona textos de Mateus, João, Lucas e João de novo. E eu vou fazer a leitura bem rapidinho e passo já já as perguntas para vocês. Começando as reproduções de Kardec, Perseguição dos Apóstolos. Tudo isso é texto evangélico. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como as nações. Mateus. Agora o texto de João. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vô-la disse. Agora, passando para o texto de Lucas. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, parentes, amigos, e darão morte a muitos de nós. Sereis odiados de toda gente, por causa do meu nome. Entretanto, nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. E por último, ele define o Kardec como o martírio de Pedro, quando Jesus fala, em verdade, Em verdade vos digo que quando ereis mais moços, vos cingieis a vós mesmos e ieis onde querieis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos e outro vos cingirá e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isto para assinalar de que a morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Esse é o texto evangélico. Em cima desse texto, eu fiz as perguntas que dirijo ao Luiz e ao Alan. Luiz, no Evangelho de Mateus, o primeiro tópico, existe uma frase de Jesus que ele fala assim: guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas. E a gente sabe, Luiz, que ao longo de toda a sua vida, Jesus sempre exemplificou o mais profundo respeito às pessoas, fossem elas quais fossem. E nesse momento ele fala, guardai-vos dos homens. E a pergunta que eu faço a você, em muitas ocasiões, acreditamos que a palavra do mestre se revestiu de alguns sentidos figurados. Todavia, nessa frase em particular, como entender o emprego do vocábulo guardai-vos expressos no texto evangélico? Ô, Geraldo, você observa que Jesus foi muito claro, né, em tudo aquilo que ele ensinou. Sim. E, inclusive, ele mencionou aqueles que quiserem ser o maior, né? Aqueles que queriam ter a ambição sobre todos, eles teriam que servir a todos. Então, você veja que dica que Jesus dá. Os sacerdotes, eles queriam ser os maiorais, eles queriam ser os donos da lei, né? Os donos daquilo que o Velho Testamento, que Moisés trazia. Jesus representava para eles uma ameaça. E você veja que o governante civil, que foi Pilatos, ele não tinha tanto receio de Jesus como os sacerdotes. Ele até, nos seus julgamentos, assim, poxa, eu não encontro motivo para condenar esse homem. Tentou até lavar as mãos, né? Mas os sacerdotes, eles se viam ameaçados pela figura de Jesus. Porque Jesus esclarecia, Jesus elucidava. E para todo aquele que domina, a elucidação é um câncer. É uma coisa que deve ser repudiada. Porque aquilo que Jesus ensinou, que quem quisesse ser o maior, colocasse-se a serviço de todos, é uma forma de realmente você liderar, como ele liderou. Jesus e o povo. Né? Por que que o povo amou o evangelho de Jesus? Porque Jesus se colocou na condição de servir. Os homens a quem mandar, Jesus manda, guardai-vos, são os ambiciosos, não aqueles que querem esclarecer, libertar, mas dominar. E é isso que nós vemos no mundo, Geraldo. O que a gente mais assiste é nego querendo dominar. Não existe uma liderança no sentido de servir. Não existe uma liderança no sentido de mostrar, né? Educar. Então, nós temos que nos preservar contra isso. Nós temos que conhecer e nos deixarmos liderar por aquele que representa o que Jesus colocou. Nós não podemos nos enganar mais com líderes. Nós temos o exemplo do evangelho. Nós temos um paradigma. Então, nós temos que nos saber posicionar. Porque é muito claro, qualquer criatura que conhece o evangelho de Jesus, fica muito claro o posicionamento de qualquer líder do nosso mundo atual. Não podemos hoje dizer que fomos enganados, principalmente se nós conhecemos o Evangelho. Não cabe a qualquer conhecedor do Evangelho dizer que se enganou. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Guardai-vos desse comportamento ruim, né? Alan, em muitos países ainda subsiste a pena de morte, simbolizado como pena capital de um processo legal. E assim também lemos do texto evangélico de João, quando ele escreve: e vem o tempo em que aqueles que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Então eu me utilizei dessa frase para fazer a pergunta a você. Alan, por que grande parte da humanidade ainda cultua a morte como sendo o símbolo máximo da punição? Sabe que essa pergunta é uma pergunta que cabe um livro, né? Ela é uma pergunta, e é interessante que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, surgiu o que seria os primórdios da ONU. Agora não estou lembrado o nome, era um nome parecido com esse. E esse pessoal começou a perguntar para algumas pessoas da época o porquê, né, dessa maldade humana, o porquê de tudo isso. E um dos que foram perguntados, né, foi Albert Einstein, né, como um gênio que ele era reconhecido, por que dessa maldade humana, por que desse comportamento. E Einstein começa a corresponder com Freud. Então, os dois começam a trocar várias cartas, né, sobre esse comportamento que levava o homem a matar um outro ser humano. Freud, isso foi em 1928, mais ou menos, 27, 28. Freud, em 1930, publica um livro. O livro chama Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura. É um livro fantástico, o qual eu venho fazendo um estudo muito aprofundado, e estou comparando com outros textos que dizem respeito a esse mesmo conceito desse mal-estar na civilização. E Freud aponta que existiriam várias fontes de sofrimento que ameaçam o ser humano, mas que tem três que se destacam. Então, seria o poder devastador e implacável das forças da natureza, né? Nós aí vimos um vírus, Covid-19, como ele é implacável, e isso é uma das coisas que gera o mal-estar. O segundo seria a ameaça de deterioração e decadência que vem do nosso próprio corpo. E o terceiro seria o sofrimento advindo das relações entre os seres humanos. Esses três pontos para Freud seriam os principais. Ou seja, se eu quero fazer alguém ficar com medo, eu crio uma pena de morte, porque eu vou colocar fim àquele ser, então eu vou acabar com ele. Para evocar esse mal-estar da natureza, eu crio uma pena de morte. Só que todo esse mal-estar, que é o que eu venho fazendo paralelo para hoje, todo esse mal-estar apontado por Freud e toda essa maldade que leva o homem a matar, a ignorância da morte, a punição da morte, da pena de morte, né? Todo esse mal-estar só é mal-estar porque nenhum desses que escreveu e nenhum desses criminosos ou legisladores que querem conduzir o homem à morte pensam na vida imortal do espírito. A partir do momento que nós começarmos a pensar como seres humanos, como humanidade, que o espírito é mortal e está num corpo transitório, o que nós temos que fazer com o mau comportamento transitório de um corpo transitório é reeducação. E não puni-lo com a morte. Então, a base para mim de afastar do homem essas penas de morte só vai acontecer quando nós nos reeducarmos para observarmos a vida de um outro ângulo, não mais de um corpo físico que termina com tudo, mas de um espírito mortal que precisa ser educado no transcurso das suas diversas reencarnações. Eu responderia assim, Geraldo. Muito interessante, Alan, quando você destaca duas coisas, né? Que tudo mudaria quando o mundo acreditasse na existência do espírito mortal e na lei da reencarnação. Todas as regras de direito mudariam, eu acredito. Mas dando sequência, Luiz, ainda no texto de João, está escrito assim, primeiro texto, tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Jesus fala isso. E a pergunta que eu faço a você, Luiz, como entender a frase, abre aspas, não conhecem, fecha aspas, no texto acima? Esse conhecimento que Jesus se referia era o fruto exclusivo da instrução ou passa também pela comunhão dos sentimentos? E, finalizando, o que é conhecer Jesus, Luiz? Acho que o Alan já respondeu essa pergunta, né? O desconhecimento da imortalidade do espírito, né? De todos os valores, as virtudes, é que conduz esses governantes a essa atitude materialista, né? Então, a concepção materialista, ela existe porque existe essa filosofia e eles acreditam que isso é verdade. A partir do momento que houver, né, um aprofundamento por parte desses governantes sobre o evangelho de Jesus, sobre a existência de Deus, o que vai norteá-los são esses valores que norteiam o cristianismo. Entende? Então, a falta desse conhecimento é que geralmente produz esse tipo de distorção na mente daqueles que nos governam. Então, isso aí, inclusive, para nós, é uma coisa muito, muito clara, né? Para que a gente cuide, tome mais cuidado em eleger aqueles que vão administrar o bem público. Se nós acreditamos nisso, se nós achamos que isso aí é um embasamento fundamental para qualquer coisa que nós fazemos, nós não podemos abrir mão dessa condição. O elemento que se candidata a ser um funcionário público para se colocar ao nosso dispor como gestor da nossa nação, nós temos que ter esse cuidado. Jamais eleger essas pessoas que não têm esses valores que nós temos, porque vão conduzir as coisas todas nessa linha, na linha materialista, que para nós não é legal, né? Nós sabemos que isso vai nos conduzir a valores que só vão nos oprimir e só vão nos contrariar. Então, nós nos dedicamos praticamente uma vida aí para estudar, para poder entender, para poder explicar, para poder divulgar. Então, quando nós estamos dirigindo, elegendo candidatos para que cuidem, né, da gestão do nosso país, nós temos que tomar esse cuidado. Isso aí nós não podemos abrir mão. É uma responsabilidade nossa. Depois não adianta chorar. Não exatamente. Sei se respondi a tua pergunta. Assim. Certamente, ele não se referia à própria personalidade, mas ao ensinamento e aos exemplos que ele deixou, né? Muito bem, e seguindo no texto, Alan, eu até resolvi, achei interessante a gente questionar o texto, porque eu acho que é assim que a gente aprende a entender melhor os textos evangélicos. Segundo os textos agora do evangelho seguinte, Jesus afirmou, ora, digo-vos estas coisas a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vô-las disse. Essa é uma frase de Jesus. É a pergunta que eu faço a você agora. A que tempo Jesus se refere? Essa colocação verbal foi uma metáfora ou expressa o sentido próprio do termo, o tempo? O tempo é um assunto interessante, né, Geraldo? Eu sempre, eu fiz uma palestra há um tempo atrás, aí um tempo atrás também, outra vez o tempo, sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens, né? Então, eu fazia uma diferenciação que existe, né? A gente encontra a tudo, né? Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo para as coisas acontecerem. Esse tempo não é o nosso tempo exatamente. É um momento para que as coisas vão acontecendo. Há um programa para que as coisas cheguem lá. Há um momento de evolução para cada um de nós perceber este tempo. Esse tempo é muito mais individual do que coletivo. Então, esse tempo, né, que você cita da frase de Jesus, né? O tempo, que tempo é esse que ele fala, né? O tempo individual, porque muitas vezes a gente imagina que vai chegar um dia que vai estabelecer o planeta de regeneração na Terra. Não vai ser assim. Esse espírito regenerado é cada um de nós fazendo essa autotransformação e atingindo esse momento. Quando nós, então, individualmente, estivermos todos regenerados, o planeta se regenera. Então, há um tempo, né? Quando chegar o tempo que os espíritos estiverem preparados para entender, então, ele está evocando esse tempo, essa fala. Quando os espíritos estiverem preparados para entender, quando chegar esse tempo, quando chegar esse momento, nós vamos dar mais valor para as coisas que eu estou dizendo agora. Então, é necessário que a gente se evolua individualmente, chegue nesse tempo de interpretar as falas de Jesus como ele gostaria que nós interpretássemos. Então, é o tempo individual e a corrida para chegar nesse tempo é de cada um. A gente pode até auxiliar o outro, mas somente com o nosso exemplo, pouco com a nossa fala. Nós evangelizamos mais com o nosso comportamento do que com a nossa fala. Então, é na transformação feita por nós, no alinhar deste evangelho de Jesus, que nós vamos fazer esse tempo chegar para todos um dia. É interessante que a fala de vocês se assemelham a uma dissecção cirúrgica. Quando você entra numa cirurgia, parece que ninguém está enxergando nada. À medida que vai ocorrendo a dissecção, você vai percebendo os detalhes anatômicos. Então, a explicação do Alan, do Luiz, vão trazendo luz ao nosso entendimento, o tempo de cada um. Dando sequência a Luiz... No Evangelho de Lucas, temos uma frase aparentemente estranha, quando Jesus fala assim, Luiz, sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais, por vossas mães, por vossos irmãos, parentes e amigos, e darão morte a muitos de nós. A pergunta que eu faço, como entender esse momento tão excêntrico expresso nessa profecia, Luiz? Geraldo, nós vivemos num meio. O meio, nós sabemos que, de uma forma de massa, né, ele vai se deteriorando. Ele está, de uma forma assim, bastante acentuada, deteriorando os costumes, os hábitos, o comportamento. E Jesus enfatiza, né, que nós, dentro desse meio, dentro desse quadro, não devemos nos desesperar. Nós não devemos entrar em sintonia com isso. Porque isso tudo está previsto. Você procura raciocinar no seguinte, uma sala de aula com 20 alunos era uma sala de aula muito mais fácil de o professor controlar, manter, né, um comportamento adequado e a coisa funcionar de uma forma adequada e melhor. Hoje, por necessidades econômicas e outras coisas, uma classe tem 40, 45, 50 alunos. E, geralmente, esses alunos estão vindo ou subindo cada vez mais de uma forma inadequada. Então, por exemplo, um fenômeno que acontece nos nossos dias hoje, as escolas públicas da periferia estão cada vez pior. E insustentável, às vezes, de você manter uma criança nessas escolas. Porque o meio cada vez se deteriora mais e aquele que tem noção do seu comportamento e sabe, foi educado, ele cada vez vai se sentir um peixe fora d'água. E Jesus alerta para isso. Que quando estiverem ocorrendo essas coisas que nós identificamos inadequadas ao comportamento cristão, que nós entendamos isso como uma coisa natural dos tempos. Da época em que estamos vivendo. Que época é essa? A época em que se deu abertura, em função, inclusive, do aumento de populacional do planeta, para que espíritos tenham a oportunidade de se regenerar, de mudar o seu comportamento, de mudar a direção que deram à sua existência. Então, é mais ou menos assim. Não será fácil viver nessa época. Mas não se deixe influenciar por isso, e abrace esse comportamento no desespero ou no desânimo e no, na desistência. Persevera até o fim com aquilo que você já identificou como sendo o Evangelho de Jesus, o amor, as virtudes, tudo que nós aprendemos. Então, nós estamos vivendo um tempo de muitas provas, e provas muito difíceis. E é aí que nós vamos ser cada vez mais fundamentados naquilo que nós acreditamos. É aquilo que o Evangelho fala, como a casa construída sobre a rocha da fé. Porque a casa que não for construída sobre essa rocha, ela pode desmoronar. Porque uma casa da fé construída sobre a areia, ela vai chegar a uma conclusão só. Não tem mais jeito, está tudo à deriva, eu vou entrar na deriva também. É isso aí. Muito bom, Luiz, muito obrigado aí pela resposta. E dando sequência desse mesmo raciocínio, Alan, ainda no Evangelho de Lucas, Jesus fala assim: nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. E eu fiquei pensando, Alan, qual o significado dessas frases? Você tem um enigma, um código, né? E aí a pergunta que eu faço a você, a que entendimento nos remete essa referência de Jesus, que nenhum só cabelo de sua cabeça se perderá? E na prática, no sentido prático, o que significa possuir a alma? Vamos lá. Possuir a alma é cuidar da alma, né? Então, assim, nós somos um espírito imortal. A nossa alma é aquilo que nós temos que cuidar. Então, só quando eu individualmente cuidar da minha alma, do meu espírito, é que eu vou estar possuindo ela. Uma brincadeira que eu fazia muito em palestra, assim, né, espírita. Falar, quem aqui tem espírito, né? Aí um monte de gente levantava a mão, né? Eu falo assim, não, ninguém tem espírito aqui. Vocês estão tudo enganados. Nem eu tenho espírito. Porque se a gente está vivendo pensando nisso, a gente está errado. Nós somos um espírito que temos um corpo transitório. É ao contrário. É o espírito que tem um corpo transitório de aperfeiçoamento. Então, quando a gente possui a alma nesse sentido de realmente entender que somos espíritos imortais, que estamos num corpo transitório, é a hora que a gente vai possuir a nossa alma. Agora, por que nenhum fio de cabelo se perde? Porque tudo que vem do corpo físico vem como ferramenta de evolução para esse espírito imortal. Então, tudo que acontece com o corpo físico não vai ser nada perdido, nada vai ficar de lado na evolução do seu espírito imortal. Tudo que você vivenciou de bom e mal, você vai, são tijolinhos, são movimentos que você faz para a construção desse espírito imortal. Nada é passado despercebido pelo plano espiritual. Nenhum fio de cabelo. Ele é para dar uma noção de grandeza, assim, de realmente, ó, nos detalhes, nem os detalhezinhos serão perdidos, né? Tudo vai ser necessariamente vivido e aproveitado para a construção do seu espírito. Então, quanto mais tempo eu ficar perdendo em olhar a vida do corpo físico para o espírito, mais eu vou ter cabelos a resolver na minha vida. Quanto mais tempo eu aproveitar em ver a vida do espírito para o corpo físico, menos importância esses fios de cabelo passam a representar na minha evolução espiritual. É interessante que a sua fala, Alain, nos faz entender a grandeza da providência divina, né? Essas leis que se autorregulam e que estamos inseridos nesse determinismo da evolução, né? Muito bem, 10 horas e 48 minutos, vou dar sequência. Interessante notar que algumas vezes, acho que o Luiz já falou isso, Allan Kardec reproduz os textos dos evangelhos sem tecer qualquer comentário, como se deixasse aberto o estudo para interpretações e comentários. Tais como nesses versículos, foi assim que eu entendi, Luiz. O comentário que está no, que ele reproduz o evangelho. Em verdade vos digo que quando ereis mais moços, vos cingieis a vós mesmos e ieis onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos e outros vos cingirá e conduzirá onde não quereríeis ir. Ora, ele dizia isto para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Essa é a frase do evangelho. Pergunta que eu faço a você, Luiz. Como compreender essa colocação de João, o evangelista, se referindo à morte de Pedro? O Geraldo, a cingir é você se cercar, né, dos elementos no sentido de se proteger, manter o controle sobre aquilo que se passa com você. Na juventude, você está com a corda toda, né? Você se sente realmente senhor das ações. E na velhice você encontra muita dependência dos outros. Aliás, inclusive, um dos problemas hoje que nós temos na velhice, né? E você está na área da medicina, deve conhecer isso muito melhor do que eu, aqueles velhinhos que acham que estão com a corda toda, daqui a pouco quebra o fêmur, né? Pega isso, quebra aquilo. Por quê? Porque ele não tem mais aquela condição que tinha em outras épocas. E se põe a fazer coisas que não dá para fazer. Então, nós temos que conhecer as nossas limitações. Pedro, ele veio a ser morto, né? E a morte de Pedro e a própria morte de Jesus, né? Vou falar mais da morte de Jesus, que é mais fácil de a gente raciocinar. Quando Jesus morreu, foi assim um desânimo. A coisa teve aquele vazio, né? Como que acabou. se findou tudo. Porém, na realidade, foi o alicerce para que esse evangelho que chegou até nós pudesse sobreviver. O evangelho está todo fundamentado, né? Aquilo que Jesus nos deixou em vida, todo fundamentado na ressurreição. Se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos ao terceiro dia, não tinha mais nada. Porque morreu, acabou. Mas com a sua morte, ele mostrou que não acabou. Pelo contrário, aquilo fortaleceu mais a sua obra, né? Aquilo que ele deixou. Então, na realidade, é isso que nós colocamos, inclusive na lição anterior, sobre a imortalidade. A morte é do corpo físico somente. Todas as nossas obras, tudo aquilo que nós produzimos, o resultado do nosso trabalho continua. Eu vou morrer e o Vadimécum vai continuar. Entende? Então, isso é que nós temos que raciocinar. E, como velhos, nós temos que entender que hoje nós temos mais limitações e nós não temos que ter aquele ímpeto que nós tínhamos na adolescência. Não sei se satisfiz a tua... É interessante a gente observar, né, como as coisas vão ficando claras às medidas que são explicadas. Né? 10 horas e 53 minutos. Alan, Jesus era dotado de uma percepção extraordinária, muito além do homem comum, e pela sua natureza sublime, apreendia os fatos presentes e suas irremediáveis consequências com tanta naturalidade que parecia viver no passado, no presente e no futuro, num só tempo. Comungava várias dimensões num mesmo instante. A sensação é que Jesus era atemporal. Essa foi uma colocação que eu fiz. Mas a pergunta que eu faço a você, Alan, você acredita que o evangelho de Jesus já foi totalmente compreendido? Ou ainda existem lições veladas na linguagem metafórica dos evangelhos que ainda não foram decifradas? Ô, Geraldo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Por quê? Existe uma compreensão racional, existe uma compreensão emocional. Existe, após a compreensão, uma execução do que aprendeu, existe uma inércia em executar o que aprendeu e existe a transformação moral necessária feita após esse aprendizado. Então, cada ser humano individualmente está num nível de interpretação do evangelho. Tem alguns que ainda estão lá no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente. Tem gente preso àquelas condições ainda, naqueles códigos que Moisés criou para legislar aquele povo que ele ali dirigia. Tem gente preso nesses modelos ainda. Tem gente que não acredita que Jesus é o nosso governador espiritual, e isso eu acho um grande número de pessoas no mundo, não acredito. Tem muita gente que não vê Jesus nem como um Messias, né? Então, veja que a mensagem de Jesus, ela ainda é incompreendida pela maioria das pessoas. Não é que as pessoas não tenham capacidade de interpretação. Não é que as pessoas não tenham capacidade de entendimento. É porque as pessoas não querem entender. Não querem compreender. Não querem se transformar moralmente. Veja que, por um espírito puro, eu fico imaginando que a encarnação deva ter sido um processo complicadíssimo num planeta ainda primitivo que era, né? Vamos chamar assim, num planeta que estava em transição de primitivo para expiação em prova. Deve ter sido muito complexo o processo reencarnatório de Jesus para ele vir até nós e trazer essa lição do amor e da imortalidade do Espírito. Agora, com toda essa dedicação de Jesus, né, por todos nós, muitos seres humanos não querem fazer esforço nem para pensar, nem para se movimentar, nem para mudar uma coisinha. Então, não é uma questão dele não ser compreendido, é uma questão das pessoas não quererem compreender, das pessoas não irem em direção a ele, não colocarem ele no lugar devido da sua vida, não colocarem aquelas lições como lições imperecíveis ao nosso espírito imortal, necessárias para a nossa frutificação na vida. Então, não é difícil compreender Jesus. O difícil é amar igual Jesus nos ensinou. É isso aí, Geraldo. Nossa, muito bom, Alan, muito bom. Inclusive, algumas descrições do André Luiz, que veio pelo Chico Xavier, descrevem que muitas pessoas, depois da morte, permanecem dormindo, não acreditando que a vida continua. E é o que você, é exatamente o que você falou, Alan, muito, muito lúcida a sua colocação. Agora vou para o Luiz, sobre agora as cidades impenitentes. Escreve Mateus no seu evangelho, Luiz. Começou então Jesus, né, a reprovar as cidades onde fizera muitos milagres por não terem feito penitência. Quer dizer, as cidades foram criticadas porque não fizeram penitência. Então eu pergunto a Luiz, quais as penitências que as cidades deveriam fazer segundo as palavras de Jesus? Geraldo? Oi! Esse aí está nesse capítulo, isso? É das cidades impenitentes, a perseguição dos apóstolos, e em seguida tem as cidades impenitentes, né? Eu li os capítulos que você deu, mas não vi isso aí. Mas as cidades impenitentes, veja bem, o que é uma penitência? É você cumprir alguma coisa que é esperado. Sim. Daquele que tem conhecimento de alguma coisa, né? Então, em função daquilo que Jesus demonstrou, ele não conseguiu sensibilizar aqueles locais com o exemplo que ele deu. Sim. Então, Jesus realmente veio vivenciar, veio exemplificar, veio servir de modelo. Agora, existe uma responsabilidade, porque aquilo que Jesus fez naqueles locais, ele poderia ter feito em outros. E aquelas pessoas que assistiram o que Jesus fez, elas tiveram uma oportunidade que não foi dada a outros locais, porque foi dada preferência ali. Então, é aquilo que hoje no Evangelho se repete muito. A cada um segundo as suas obras. Então, todos nós temos, seguimos as leis de causa e efeito. Então, todos nós, principalmente nós, espíritas, que estamos recebendo toda essa colher de chá de esclarecimento, de elucidação, existem alguns de nós que, inclusive, assistiu reunião de materialização. Sim. E temos responsabilidade por aquilo que nos foi demonstrado. Sim. Então, aquelas entidades que não cumpriram aquilo que era esperado delas, elas são consideradas as cidades que não cumpriram o resultado proveniente daquilo que foi demonstrado a elas. Se mostraram inconsequentes, não produzindo resultado daquilo que elas tiveram. Existe um versículo que exemplifica muito isso, a questão da parábola das sementes, né? dos talentos. A quem muito foi dado, né, muito lhe será pedido. Então, sobre essas cidades, eu diria que era isso. Elas receberam uma colher de chá, mas não deram retorno nenhum. Respondeu com sobra, Luiz. Ah, ótimo. Mas não, é porque eu não li essa parte na tua lição. Foi até a décima, mas eu depois vou conferir se você pisou na bola e me pegou no pulo aqui. Não, está escrito aí. Mas agora, dando sequência, a última pergunta que eu faço ao Alan. Alan, tem uma frase na sequência no Evangelho de Mateus que fala assim, Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito teriam elas feito penitências com sacos e cinzas. Declaro-vos, por isso, que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados menos rigorosamente do que a vós. Alan, por que Tiro e Sidom, aparentemente cidades mais primitivas, seriam tratadas melhor no dia do juízo final, segundo essa fala de Jesus? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Como eles pouco receberam, pouco se cobra. Né? Agora, às vezes eu brincava em palestra, eu preciso voltar a fazer essa brincadeira em palestra. Eu falava assim, gente, olha, quem desconhecia o que eu falei até hoje podia um dia alegar ignorância. Agora eu sou o culpado por vocês não mais serem ignorantes do assunto. Então, se não mais são ignorantes, serão cobrados. Então não adianta a gente fingir ignorância daquilo que a gente foi alertado. Né? A gente pode fugir daquilo, até talvez tenha um atenuante lá naquilo que eu desconhecia. Fala, pô, fiz por ignorância, beleza. É, então tá bom, vamos dar outra chance para você, mas agora você sabe. Agora, esses aí que já sabiam e não fizeram, vão ser julgados. Esse julgamento, primeiro, vamos deixar claro, né? Não existe esse julgamento, tá? Isso é alegoria também. Né? Fica parecendo que tem lá um juiz esperando a nossa chegada lá para o nosso julgamento. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. Essa é implacável. Então, quando eu chegar no plano espiritual e falar assim, nossa senhora, eu sabia daquilo, por que que eu fiz? Né? Então, eu posso até ter um atenuante para minha consciência e falar, isso eu desconhecia. Errei, quero uma nova chance para eu agora fazer diferente e melhor. Né? Agora, aquilo que eu sei, não tem como eu desculpar minha consciência. Porque alguém pode achar que está enganando a própria consciência ao fazer besteira. Mas pode ter certeza que essa besteira fica lá, latente, e uma hora a sua consciência vai pesar. E ela é implacável. Muito bom. Eu, se eu pudesse adjetivar todos os comentários de vocês, eu diria que o nosso comentário é um comentário crítico, fruto de estudo, fruto de reflexão. E é isso que a gente convida todos vocês, ao lerem as obras espíritas, terem essa visão crítica, essa visão de estudo. A partir do momento que você se declara espírita, você assume uma responsabilidade imensa perante a justiça divina. Luiz, 11 horas e 5 minutos, suas últimas palavras no dia de hoje. Amanhã eu estarei aqui na Vila Independência, no Centro Espírita Sementes de Luz. E eu vou falar sobre a lição de hoje, Geraldo. Verdade. Vou usar o texto. Oh, eu não posso deixar barato. Sobre eu tenho que explorar isso. Você vai falar sobre o quê? Sobre essa passagem do povo e o Evangelho. Ah, sim. Muito legal. Realmente. Tá? Realmente essa lição eu vou explorar bastante. Muito bom. Alan? Eu queria desejar a todos um ótimo domingo. Até domingo que vem. Já que não está calor, aproveita o frio, tira a blusa de volta do armário. Talvez nem guardada foi, né? O frio está oscilando para todo lado, cara. Então, que a gente tenha um domingo maravilhoso. Não abusem da alimentação, porque esse friozinho também aumenta o apetite. Então, vai devagar. Tá aí o médico gastro que pode explicar melhor quando a gente quiser. Como necessário, mas não mais do que necessário, por favor. Ah, apesar do apetite que abre com esse tempinho, né? É, realmente é uma das mensagens que eu passo aos pacientes, é todos nós desenvolvemos a disciplina alimentar, né? Comer aquilo que convém e aquilo que é necessário. Muito bem, meus amigos, 11h07, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.